Fecheiro 30. Marcelo era realmente uma pessoa de bem. Com ele sentia-se em segurança, tinha uma força, uma presença que parecia ter 10 metros de altura. E não só. A partir do momento em que se tornou claro que ele estava interessado nela, a vida de Elisa mudou. Toda a gente, no bairro e fora dele, começou a tratá-la como uma rainha. Todos começaram a dar-lhe importância. Era uma ótima sensação, a que ainda não se habituara. Antes, disse-me, não és ninguém. E de repente até os ratos das sarjetas te conhecem. É claro, tu escreveste um livro, és famosa, estás habituada. Mas eu, não. Fiquei de boca aberta. Fora emocionante descobrir que já não precisava de se preocupar com nada. Marcelo é que tratava de tudo. Cada desejo seu para ele era uma ordem. De modo que, quanto mais o tempo passava, mais ela se apaixonava. Por fim, dissera-lhe que sim. E agora, se estava um dia sem o ver e sem o ouvir, ficava acordada toda a noite a chorar. Percebi que Elisa estava convencida de que lhe coubera uma sorte inimaginável. E compreendi que não teria coragem de lhe estragar toda aquela felicidade. Tanto mais que ela não me dava oportunidade para isso. Marcelo era capaz, Marcelo era responsável, Marcelo era lindo, Marcelo era perfeito. A cada palavra que pronunciava, tinha o cuidado ou de o mencionar sem o associar à família Solara, ou de falar com circunspecta simpatia, quer da mãe dele, quer do pai, que estava muito mal de estômago e já quase não saía de casa. Quer do defunto avô, ou mesmo de Michele, o qual também, depois de nos darmos com ele, parecia diferente daquilo que as pessoas diziam e era muito afetuoso. Por isso, podes crer, disse-me, nunca estive tão bem desde o dia em que nasci. E a mãe também, que sabes como ela é, está do meu lado. E o pai também. E o Gianni e o Pepe, que até não há muito tempo passavam os dias sem fazer nada. Agora o Marcelo utiliza-os e paga-lhes mais do que bem. Se as coisas são assim, casem-se, disse-lhe. Faloemos, mas agora não é boa altura. O Marcelo diz que tem muitos negócios complicados para arrumar. E também há o luto pelo avô, coitadinho. Não estava bom da cabeça. Já nem sequer se lembrava de como se anda, de como se fala. Deus, ao chamá-lo assim, libertou-o. Mas assim que as coisas estiverem propícias, casamo-nos, não te preocupes. Além disso, antes de chegar ao casamento, é melhor ver se nos damos bem, não é? Disse depois palavras que não eram suas. Palavras de rapariga moderna, aprendidas nos jornalecos que lia. Comparei-as com as que eu usaria para aqueles mesmos assuntos e concluí que não eram muito diferentes. As palavras de Elisa só tinha uma tonalidade mais grosseira. O que havia eu de contestar? Não o sabia no início daquele reencontro e agora também não sabia. Poderia dizer-lhe: tem pouco que ver, Elisa, está tudo bem claro. O Marcelo vai usar-te, vai habituar-se ao teu corpo, depois deixa-te. Mas eram palavras que soavam a velhas, nem a minha mãe se atrevera a dizer-lhes. Por isso, conformei-me. Eu afastara-me, Elisa ficara. O que seria eu se também tivesse ficado? Que decisões teria tomado? Os irmãos Solara não me encontravam também a mim quando era miúda? Além disso, o que ganhara eu em ir-me embora? Nem sequer a capacidade de encontrar palavras sábias para convencer a minha irmã a não se arruinar. Elisa tinha um rosto bonito, muito delicado. E um corpo sem excessos, uma voz acariciante. Marcelo lembrava-me dele, alto, bonito, o rosto quadrado com uma cor saudável, todo ele músculos, capaz de sentimentos de amor intensos, duradouros. Demonstrara-o quando se apaixonara por Lila. Não constava que tivesse tido outros amores desde então. Portanto, o que dizer? Por fim, ela foi buscar uma caixa. E mostrou-me todas as joias que Marcelo lhe oferecera, objetos perante os quais os brincos que eu lhe dera eram aquilo que eram, insignificâncias. Tem cuidado, disse-lhe, não te percas. E se precisares, telefona-me. Fiz menção de me levantar. Ela impediu-me a rir. Onde vais? A mãe não te disse? Vêm todos jantar aqui. Fiz uma porção de comida. Mostrei-me contrariada. Todos quem? Todos. É surpresa. Capítulo 91. Primeiro chegaram meu pai, a minha mãe, as duas meninas e Pietro. Dedé e Elsa receberam mais presentes de Elisa, que lhes fez uma grande festa. Dedé, doçura, dá-me aqui um beijo com força. Elsa, que gordinha que tu estás. Vem cá, tia. Sabes que temos o mesmo nome? A minha mãe desapareceu logo. Foi para a cozinha de cabeça baixa, sem olhar para mim. Pietro tentou puxar-me de parte para me dizer qualquer coisa grave, com o ar de quem quer declarar-se inocente. Não conseguiu. O meu pai levou-o para se irem sentar num sofá em frente da televisão, que acendeu, deixando o som altíssimo. Pouco depois apareceu Gigliola com os filhos. Dois rapazes irrequietos, que fizeram logo parceria com Dedé, enquanto Elsa, perplexa, se refugiava ao pé de mim. Gigliola saíra das mãos do cabeleireiro. Fazia tic-tac em cima de uns saltos muito altos. Reluzia-lhe o ouro nas orelhas, no pescoço, nos braços. Um vestido verde, brilhante, muito decotado, continha-a a custo. E trazia uma maquilhagem carregada que já se estava a esborratar. Dirigiu-se a mim, sem rodeios, com sarcasmo. Cá estamos. Viemos de propósito para prestar homenagem a vós, professores. Tudo bem, Lenu? É aquele, o gênio da universidade? Com caneco, que lindo cabelo que teu marido tem. Pietro soltou-se do meu pai, que tinha um braço por cima dos ombros dele. Pôs-se em pé de um salto, com um sorriso tímido, e não foi capaz de se conter. Pousou instintivamente o olhar sobre a grande onda dos seios de Gigliola. Ela apercebeu-se com satisfação. À vontade, disse-lhe, senão fico envergonhada. Aqui nunca ninguém se levantou para cumprimentar uma senhora. O meu pai puxou o meu marido para baixo, receando que lhe o levassem dali, e recomeçou a falar-lhe de qualquer coisa, apesar do volume de som da televisão. Perguntei a Gigliola como estava, tentando transmitir-lhe com o olhar, com o tom de voz, que não me esquecera das suas confidências e que estava com ela. A coisa não deve ter-lhe agradado, disse. Ouve, linda, eu estou bem, tu estás bem, estamos todos bem. Mas se não fosse o meu marido ter-me ordenado que viesse para aqui chatear-me, eu estaria muito melhor em minha casa. Isto é só para te esclarecer. Não pude responder-lhe. Tocaram à porta. A minha irmã moveu-se ligeira, pareceu deslizar sobre um fio de vento. Correu a abrir. Ouvi que exclamava, estou tão contente, venham, entre, mamã. E reapareceu, trazendo pela mão a futura sogra, Manuela Solara. Com roupas festivas, uma flor artificial no cabelo pintado de um tom avermelhado, olhos de espírito sofredor, engastados nas olheiras fundas, ainda mais magra do que da última vez que a vira, quase pele e osso. Atrás dela surgiu Michele, bem vestido, bem barbeado, com uma força reprimida no olhar e nos gestos calmos. E segundos depois, apareceu um homem zarrão que me foi difícil reconhecer, tão enorme era em tudo. Alto, pés grandes, pernas compridas e grossas e poderosas, ventre e tórax e ombros cheios de uma qualquer matéria pesada e muito compacta. Uma cabeça grande com uma testa ampla, cabelos castanhos, compridos e penteados para trás, a barba de um tom antracite brilhante. Era Marcelo. Elisa confirmou-me, oferecendo-lhe os lábios como a um deus, a quem se deve respeito e gratidão. Ele inclinou-se e aflorou-os com os seus, enquanto o meu pai se levantava. Pietro se erguia também com ar embaraçado e a minha mãe acorria, vindo a cochear da cozinha. Apercebi-me de que a presença da senhora Solara era considerada um facto excepcional, um caso para nos sentirmos orgulhosos. Elisa sussurrou-me, emocionada. Hoje a minha sogra faz 60 anos. Ah, disse eu. E entretanto surpreendeu-me que Marcelo, assim que entrou, se tivesse dirigido diretamente ao meu marido, como se já se conhecessem. Fez-lhe um sorriso branquíssimo, gritou-lhe: tudo em ordem, professor? Tudo em ordem o quê? Pietro respondeu-lhe com um sorriso incerto. Depois olhou para mim, abanando a cabeça desolado, como se me dissesse: fiz o possível. Gostaria que ele me explicasse, mas já Marcelo lhe estava a apresentar Manuela. Vem cá, mamã. Este é o professor, marido da Lenúcia. Senta-te aqui ao pé dele. Pietro fez uma meia vénia e também eu me senti na obrigação de cumprimentar a senhora Solara, que disse: como estás bonita, Lenú. És bonita como a tua irmã. E depois perguntou-me, um pouco ansiosa: faz um pouco de calor aqui dentro, não sentes? Não respondi. Dedê choramingava e chamava por mim. Gigliola, a única que mostrava não dar qualquer importância à presença de Manuela, gritava em dialeto qualquer coisa ordinária aos filhos, que tinham magoado a minha. Reparei que Michele me observava em silêncio, sem me dizer sequer olá. Cumprimentei-o eu, em voz forte. Depois tentei acalmar Dedê e Elsa, que, ao ver a irmã desgostosa, ia começar a chorar também. Marcelo disse-me: tenho muito prazer em receber-vos em minha casa. Para mim é uma grande honra, acredita. Dirigiu-se a Elisa como se falar diretamente comigo. Lhe parecesse estar para além das suas forças. Diz-lhe tu como estou contente. A tua irmã faz-me sentir acanhado. Murmurei qualquer coisa para o tranquilizar, mas naquele instante tocaram outra vez à porta. Michele é que foi abrir. E pouco depois voltou com um ar divertido. Atrás dele vinha um homem idoso que arrastava umas malas, as minhas malas. As malas que tínhamos deixado no hotel. Michele apontou para mim. O homem depositou-as na minha frente, como se tivesse executado um jogo de ilusionismo para meu divertimento. Não, isso não, assim fazem-me zangar. Mas Elisa abraçou-me, beijou-me, disse: temos espaço, não podem ficar no hotel. Aqui há muitos quartos e duas casas de banho. De qualquer forma, sublinhou Marcelo, primeiro pedi autorização ao teu marido. Nunca me teria atrevido a tomar a iniciativa. Professor, por favor, fale com a sua mulher, defenda-me. Esbracejei, furiosa, mas sorridente. Valha-me Deus, que confusão. Obrigado, Marcé, é gentil. Mas não podemos mesmo aceitar. E tentei mandar as malas de novo para o hotel. Mas tive de dar atenção a Dedê. Disse-lhe: mostra-me o que te fizeram os garotos. Não é nada, com um beijinho isso passa. Vai brincar, leva também a Elsa. E chamei Pietro, já preso nos anéis de serpente de Manuela Solara. A Pietro, por favor, vem cá. O que foi que disseste ao Marcelo? Não podemos dormir aqui. E notei que a minha cadência dialetal estava a aumentar com o nervoso, que algumas palavras me saíam no napolitano do bairro, que o bairro, do pátio à rua larga e ao túnel, me estava a impor a sua língua, o modo de agir e de reagir, as suas figuras, aquelas que em Florença me pareciam imagens desbotadas, mas que aqui eram de carne e osso. Tocaram uma vez mais à porta. Elisa foi abrir. Quem mais é que ainda havia de chegar? Passaram-se poucos segundos e Genaro irrompeu pela sala e viu Dedê. Dedê viu a ele incrédula, deixou imediatamente se queixar. Observaram-se um ao outro emocionados por aquele reencontro inesperado. Logo a seguir apareceu Enzo, o único louro entre tantos morenos, de cores muito claras, e todavia sombrio. Por fim, entrou Lila. Capítulo 92. Um tempo demorado de palavras sem corpo, de apenas voz a correr em ondas por um mar elétrico, de repente quebrou-se. Lila trazia um vestido azul que se detinha acima do joelho. Estava magra, só nervo, o que a fazia parecer mais alta do que o habitual, apesar dos saltos baixos. Tinha rugas marcadas nos cantos da boca e dos olhos. No resto, a pele do rosto, muito branca, estava esticada na fronte, nas maçãs do rosto. O cabelo penteado em rabo de cavalo apresentava traços de fios brancos por cima das orelhas, quase sem lóbulo. Assim que me viu, sorriu, estreitou os olhos. Eu não sorri e não disse nada devido à surpresa, nem sequer olá. Embora tivéssemos ambas 30 anos, ela pareceu-me mais velha, mais encarquilhada do que me parecia que eu estava. Gigliola gritou: "Finalmente chegou a outra rainha! Os miúdos têm fome, já não os aguento." Jantámos. Sentia-me apertada num mecanismo desagradável. Não conseguia engolir a comida. Pensava com raiva nas malas que desfizera assim que chegara ao hotel e que tinham sido feitas de novo, arbitrariamente, por um ou mais estranhos. Pessoas que tinham mexido em coisas minhas, de Pietro, das meninas, pondo tudo em desordem. Não conseguia aceitar a evidência. Ou seja, que ia dormir na casa de Marcelo Solara para agradar à minha irmã, que partilhava a cama dele. Vigiava com uma hostilidade que me entristecia, Elisa e a minha mãe. A primeira, alvoroçada por uma felicidade ansiosa, falava sem parar, fazendo o papel de dona de casa. A segunda parecia contente, tão contente que até enchia o prato a Lila com bons modos. Espiava Enzo, que comia de cabeça baixa, irritado com Gigliola, que lhe encostava o seio enorme a um braço e falava com ele em voz muito alta, num tom de bruxa. Olhava, aborrecida, para Pietro, que apesar de atormentado pelo meu pai, por Marcelo, pela senhora Solara, dava atenção sobretudo a Lila, que estava sentada na sua frente e se mostrava indiferente a todos, até a mim. Talvez principalmente a mim, mas não a ele. E davam-me nervos, os miúdos, as 5 nova vidas, dispostas em 2 formações, Gennaro e Dedé, compostos e manhosos, contra os filhos de Gigliola, que bebiam vinho do copo da mãe distraída e se tornavam cada vez mais insuportáveis e que agora eram muito do agrado de Elsa, que se associara a eles, embora nem sequer a tomasse em consideração. Quem montara aquele teatro? Quem misturara motivos diferentes para festejar? Elisa, de certo, mas impulsionada por quem? Talvez por Marcelo? Mas Marcelo fora de certeza instruído por Michele, que estava sentado ao meu lado e que, descontraído, comia, bebia, mostrava ignorar o comportamento da mulher e dos filhos, mas olhava ironicamente para o meu marido, que parecia seduzido por Lila. O que pretendia demonstrar? Que aquilo era território de Solara? Que, apesar de eu me ter dali evadido, pertencia àquele lugar e, por conseguinte, a eles? Que podiam impor-me o que quisessem, mobilizando afetos, vocabulários, rituais, mas também desfazendo-os, transformando por conveniência o feio em bonito e o bonito em feio? Dirigiu-se a mim pela primeira vez desde que chegara. "Já viste a mamã?" disse-me. "Imagina que já fez 60 anos. Quem havia de dizer? Vê como é bonita. Está bem conservada, não está?" Levantou a voz de propósito para que todos ouvissem. Não tanto a sua pergunta, mas a resposta que eu agora era obrigada a dar-lhe. Tinha de me pronunciar em louvor da mamã. Ali estava ela, sentada ao lado de Pietro. Uma mulher velha, um bocado perdida, gentil, de aparência inócua. O rosto comprido e ossudo, o nariz grande, aquela flor maluca no meio dos cabelos ralos. No entanto, era a usurária que dera origem à fortuna da família, a curadora e guardiã do livro vermelho, no interior do qual estavam os nomes de tantas pessoas do bairro, da cidade e da província, a mulher do crime sem castigo, mulher desumana e perigosíssima, de acordo com a fantasia telefónica a que eu me abandonara juntamente com Lila. E também de acordo com não poucas páginas do meu romance abortado. A mamã que matara Dom Aquile para o substituir no monopólio da usura e que ensinara os dois filhos a ficarem com tudo, passando por cima de todos. E agora eu tinha a obrigação de dizer a Michele: sim, é verdade, como a tua mãe é bonita, está muito bem conservada, parabéns. E via pelo canto do olho que Lila parara de falar com Pietro e não esperava outra coisa. Já se voltava para olhar para mim, os lábios cheios, ligeiramente entreabertos, os olhos em fenda, a testa franzida. Li-lhe no rosto o sarcasmo. Veio-me à cabeça que talvez tivesse sido ela a sugerir a Michele que me metesse naquela gaiola. A mamã acaba de fazer 60 anos, Lenu. A mãe do teu cunhado, a sogra da tua irmã. Vamos a ver o que tu dizes agora. Vamos a ver se continuas a fazer o papel de professorinha. Respondi, virada para Manuela. Muitos parabéns. Nada mais. E de repente Marcelo participou, como se quisesse ajudar-me. Exclamou, comovido. Obrigado, obrigado, Lenu. A seguir virou-se para a mãe, que tinha o rosto agonizante de suor e manchas vermelhas no pescoço descarnado. A Lenúcia deu-lhe os parabéns, mamã. E logo Pietro disse à mulher sentada a seu lado: muitos parabéns também da minha parte, minha senhora. E assim todos, todos, exceto Gigliola e Lila, prestaram homenagem à senhora Solara. Até as crianças, em coro. 100 dias como este, Manuela. 100 dias como este, avó. E ela esquivou-se, balbuciou. Estou velha. Tirou da mala um leque azul com a imagem do Golfo e do Vesúvio a fumegar. Começou a abanar-se, primeiro devagar, depois cada vez com mais força. Michele, embora se tivesse dirigido a mim, pareceu dar mais importância aos parabéns do meu marido. Falou-lhe com cortesia. É muito gentil, professor. O senhor não é de cá e não pode saber quais são as qualidades da minha mãe. Adotou um tom confidencial. Nós somos gente boa. O meu falecido avô, paz à sua alma, começou com o bar ali à esquina, do nada. E o meu pai ampliou-o. Fez dele uma pastelaria de renome em toda a cidade de Nápoles, graças também à competência de Spagnuolo, o pai da minha mulher, um artesão extraordinário. Não é verdade, Giglio? Mas acrescentou. É à minha mãe, à nossa mãe, que devemos tudo. Nos últimos tempos, gente invejosa, gente que nos quer mal, pôs a circular boatos odiosos acerca dela. Mas nós somos pessoas tolerantes, habituadas toda a vida a estar no comércio e a ter paciência. Ao fim e ao cabo, a verdade triunfa sempre. E a verdade é que esta mulher é inteligentíssima, tem um caráter forte. Nunca houve um momento em que se pusesse só pensar. Não tem vontade de fazer nada. Sempre trabalhou, sempre. E fê-lo apenas para a família. Nunca se gozou de nada. Aquilo que temos hoje é aquilo que ela construiu para nós, seus filhos. Aquilo que fazemos hoje é apenas a continuação daquilo que ela fez. Manuela abanou-se com um gesto mais meditado. Disse em voz alta a Pietro: Michele é um filho de ouro. Em pequeno, pelo Natal, subia para a mesa e recitava poesia muito bem. Mas tem o defeito de gostar de falar. E quando fala, tem sempre de exagerar. Marcelo interrompeu. Não, mamãe, qual exagerar? São tudo verdades. E Michele continuou a tecer elogios a Manuela. Como era bonita, como era generosa. Nunca mais se calava. Até que de súbito se virou para mim. E disse sério, ou melhor, solene: só há outra mulher que é quase como a nossa mãe. Outra mulher? Uma mulher quase comparável a Manuela Solara? Olhei para ele, perplexa. A frase, apesar do quase, não tinha cabimento e o cenário ruidoso durante alguns instantes tornou-se silencioso. Gigliola fixou o marido com olhos nervosos. as pupilas dilatadas pelo vinho e pela contrariedade. Até a minha mãe fez uma expressão, não de circunstância, atenta. Talvez esperasse que essa mulher fosse Elisa, que Michele fosse atribuir à sua filha uma espécie de direito de sucessão ao cadeirão mais alto entre os Solara. E Manuela parou por instantes de se abanar. Enxugou com o indicador o suor do lábio. Esperou que o filho transformasse aquelas palavras numa piada trucista. Mas ele, com a desfaçatez que sempre o caracterizara, sem fazer caso da mulher, nem de Enzo e até da mãe, olhou para Lila, enquanto lhe subia ao rosto um tom verdoso e o gesto se lhe tornava mais agitado e as palavras funcionavam como um laço para arrancá-la à atenção que ela continuava a dar a Pietro. Esta noite, disse, estamos aqui todos em casa do meu irmão. Primeiro para acolhermos estes dois professores exímios, como eles merecem, e as suas lindas meninas. Segundo para homenagear a minha mãe, uma santa mulher. Terceiro para desejar a Elisa muitas felicidades e em breve um lindo casamento. Quarto, se me permitem, para brindar a um acordo que eu tinha medo de nunca chegar a alcançar. Lina, vem cá, por favor. Lina, Lila, procurei-lhe o olhar e ela retribuiu-me por uma fração de segundo. Um olhar que dizia, agora já percebeste o jogo? Lembras-te de como funciona? Depois, para minha grande surpresa, enquanto Enzo fixava um ponto indeterminado da toalha, levantou-se, dócil, e juntou-se a Michele. Ele nem lhe roçou. Não lhe tocou numa mão, num braço, nada, como se entre eles houvesse uma lâmina que podia feri-lo. Mas pousou durante segundos os dedos no meu ombro e dirigiu-se também a mim. Não deves ofender-te, Lenu. Tu és notável. Tu foste muito longe. Tu apareceste nos jornais. Tu és o orgulho de todos nós que te conhecemos desde pequena. Porém, e eu tenho a certeza de que estás de acordo, e tens prazer em que eu o diga agora porque lhe queres bem, a Lina tem uma coisa viva na cabeça como ninguém tem. Uma coisa forte que salta de um lado para o outro e ninguém consegue fazê-la parar. Uma coisa que nem os médicos conseguem ver. E que, em minha opinião, nem ela conhece, embora a tenha desde que nasceu. Não a conhece e não a quer reconhecer. Vejam a cara de má que ela está a fazer neste momento. Uma coisa que, se ela não estiver para aí virada, pode causar muitos problemas a qualquer pessoa. Mas se estiver para aí virada, deixa todos de boca aberta. Bem, eu há muito tempo que quero comprar essa sua particularidade. Comprar, sim, não tem nada de mal. Comprar, como se faz com as pérolas, com os diamantes. Mas até agora, infelizmente, não tem sido possível. Demos só um pequeno passo em frente, e é esse pequeno passo em frente que quero festejar esta noite. Contratei a senhora Cerullo para trabalhar no centro mecanográfico que instalei em A Serra. Uma coisa moderníssima que, se te interessar, Lenu, se interessar ao professor, vos levo a visitar amanhã mesmo, ou, de qualquer forma, antes de se irem embora. O que dizes, Lina? Lila fez uma expressão de desagrado. Abanou a cabeça descontente e disse, olhando para a senhora Solara, o Michele não percebe nada de computadores e parece-lhe que eu faço sei lá o quê. Mas são ninharias. Basta um curso por correspondência. Até eu aprendi que tenho a quinta classe da primária. E não acrescentou mais nada. Não fez troça de Michele, como eu esperava que fizesse, por causa daquela imagem tremenda que ele criara. A coisa viva que lhe corria dentro da cabeça. Não fez troça dele por causa das pérolas, dos diamantes. Acima de tudo, não se inibiu perante os elogios. Deixou até que brindássemos à sua ascensão, como se de facto tivesse subido ao céu. Permitiu que Michele continuasse a elogiá-la, justificando com os elogios o ordenado que lhe pagava. E tudo isso enquanto Pietro, com aquela capacidade que tinha de se sentir à vontade com as pessoas que considerava inferiores, já estava a dizer, sem me consultar, que tinha muito interesse em visitar o centro de A Serra. E depois ouvia contar tudo pela boca de Lila, que voltara a sentar-se. Pensei por instantes que se lhe desse tempo, me tiraria ao meu marido como me tirara Nino. Mas não senti ciúmes. Se isso acontecesse, aconteceria apenas por desejo de escavar ainda mais um sulco entre nós. Tinha como certo que Pietro não podia agradar-lhe e que Pietro nunca seria capaz de me trair por desejar outra. Assaltou-me, porém, outro sentimento, mais complexo. Encontrava-me no lugar onde nascera. Era desde sempre considerada a rapariga que obtivera melhores resultados. Estava convencida de que se tratasse, pelo menos naquele meio, de um dado indiscutível. Mas afinal, Michele, como se tivesse preparado intencionalmente a minha desqualificação no bairro e sobretudo no seio da minha família, agira de forma que Lila me ensombrasse. Quisera mesmo que eu própria permitisse esse ensombramento, reconhecendo publicamente o potencial inigualável da minha amiga. E ela aceitara de bom grado que isso acontecesse. Aliás, talvez até tivesse colaborado para aquele resultado. Talvez ela própria o tivesse planeado e organizado. Se alguns anos antes, quando tivera o meu modesto sucesso como escritora, a coisa não me teria ferido, até me teria dado prazer, agora que tudo terminara, percebi que estava a sofrer. Troquei um olhar com a minha mãe. Via carrancuda. Tinha a expressão que fazia quando se continha, para não me dar um estalo. Queria que eu não assumisse a minha habitual expressão pacífica. Queria que eu reagisse, que mostrasse muito que sabia. Tudo coisas de primeira qualidade, não aquela idiotice de A Serra. Estava a dizer-me com os olhos, como uma ordem muda. Mas eu fiquei calada. Manuela Solara exclamou subitamente, lançando em volta olhares impacientes. Sinto calor. Vocês também sentem?